quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Um programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos, ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campus, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Vai, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Vai, Maria de Guedes, para me lembrar o passado, minha filha. Meu passado quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria para não lhe perder. Acontece que eu, não sou eu que vou sofrer. Foi você que me perdeu. E você, tem acompanhado com a gente as histórias do Velho Oeste? Se estiver chegando hoje, pela primeira vez, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história das nossas comunidades e sobre a vida das pessoas que constroem essa cidade. Nosso programa de hoje é sobre uma mulher pioneira do movimento feminista e lésbico do Recife e em Pernambuco. No episódio de hoje, temos o orgulho de apresentar Nita de Camaragibe, uma mulher que durante toda a sua vida lutou contra as discriminações e preconceitos a partir do seu lugar no mundo, Camaragibe. Antiga peixe do amor do mal feito, comia maçã para não morrer de fome, e o ato de comer virou símbolo do pecado. Adão não foi a vítima, como queriam tantos, mas um simples aproveitador disfarçado. Eu sou mulher, antiga besta de um aborto mal feito, vim do século zero, gerei o Cristo, filho de São José, e fui tal qual Madalena, simplesmente reconhecida como puta, porque Jesus também era filho de Deus. Eu sou mulher, antiga besta de um aborto mal feito, filha de uma tríade que por acaso é masculina, que se reproduziu de si mesma e se designou de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou mulher e já não me permito acreditar na simbologia de uma mentira histórica. O poema que vocês acabaram de ouvir é de Dione Barreto, interpretado por Josenita Duda Siríaco. E quem vai nos contar um pouco sobre essa história é Vera Galvão. Ela é moradora de Camaragibe, amiga de longa data de Josenita. Eu sou Vera Galvão, né, moradora aqui há 38 anos nessa casa. E estou disposta a contribuir com o que eu puder e souber a respeito de Josenita Duda, que a gente chamava ela por Nita. Aqui a gente era conhecida por Nita. Eu tenho 62, 62. Não, eu nasci e estou me criando aqui. Fazem exatamente 62 anos que eu sou moradora, né, natural aqui do Timbi, onde ainda era área rural. Né, eu nasci e até a minha, o final da adolescência eu vivia no sítio do Engenho Timbi, chama-se Sítio Mesquita. Fica nessa direção sul, no lado sul de Camaragibe. E era área rural. Né. E aí meus pais tinham um sítio, né? Era o sítio do avô, dos pais, dos tios. E eu nasci nesse clima de conviver com a agricultura, com a pecuária, com as coisas das raízes mesmo, né? A religiosidade do local. E aí fui crescendo e fui também, chegou um certo momento que fomos participar de um encontro, de um movimento chamado Encontro de Irmãos, ligado à Igreja Católica do Recife. E depois, como desdobramento, aconteceram os grupos de jovens da pastoral, do meio popular da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foi a partir daí que eu comecei a conhecer Nita. A gente conheceu aqui nas reuniões dos grupos de jovens, né? E me deram a função de eu ser coordenadora setorial do setor oeste. Era de Iputinga, do bairro de Iputinga até São Lourenço da Mata. Aí eu tinha que estar articulando, movimentando, agilizando esse processo de formação de grupos de jovens. Eu tinha, eu acho que 14 para 15 anos. A relação entre Nita e Vera vem de longe, dos grupos de jovens da Igreja Católica, dos movimentos comunitários de luta por melhorias nos bairros, dos primeiros grupos feministas. As duas moradoras de Camaragibe, uma do bairro de Timbi e a outra do bairro Alberto Maia. Nita era moradora do bairro de Alberto Maia, bem próximo ao Timbi, e a gente se encontrava quase que com frequência. E a partir daí nunca mais nos desencontramos. Fomos fundadoras do Partido dos Trabalhadores aqui em Camaragibe. Paralelo a isso, a gente também formava grupos ligados aos movimentos sociais, né? Grupos de mulheres. Aí a gente fortaleceu muito esses vínculos, né? Nita também fundou, junto com outras pessoas, a Equipe Popular de Camaragibe, que era assim, um pouco assistencialista, e distribuía os tickets de leite. Na época era o governo federal, era José Sarney. A partir daí foi desenvolvendo outros trabalhos comunitários, as reivindicações por melhorias públicas, né, das políticas públicas, que a gente nem tinha esse nome, políticas públicas. Era lutar para a melhoria do bairro, né? E Nita, lá com essa equipe do Meio Popular, começou a fazer reivindicações que não tínhamos água encanada, nem lá, nem aqui. Ainda não tinha, com pés ainda não, se existia, não tinha chegado aos nossos bairros periféricos. No começo da década de 80, Nita cria a Noite da Metamorfose, uma festa que acontecia na casa do seu pai. Num vídeo feito pelo coletivo de lésbicas e mulheres bissexuais de Pernambuco, a própria Nita nos conta um pouco sobre a Noite da Metamorfose. E uma festa que era realizada, nesse tempo não tinha sede, nada, associação, dentro da minha casa, a gente fazia uma festa chamada Noite da Metamorfose. A Metamorfose acontecia de fazermos festas, né? Onde fazia a transformação. Muitas pessoas usavam músicas de Ney Matogrosso, de Betânia, de Gal, onde faziam um transformismo, né? Os meninos que se vestiam de mulher, que faziam artista. Hoje em dia eles fizeram faculdade, estão profissionais, mas na época fazia festa à noite. E naquela noite também a gente falava da saúde, da importância de se ter saúde, da importância de higiene, o que era a saúde na época pra gente. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Era uma das atividades do grupo que ela fazia parte. E a Noite da Metamorfose rolava na casa dela. Porque não havia sede dos grupos coletivos, não havia. Então ela cedia a casa dela, o espaço, que era uma casinha de tábua. Morava ela, o pai e uma tia. Mas mesmo assim, ela convidava os amigos. E confesso que eu fui poucas vezes, porque eu era recém-casada, já estava grávida, né? Mas aí eu trabalhava o dia todo e participava poucas vezes. Parece que era uma era duas vezes ao mês, aos sábados, e virava noite. Começava com... Dizem, das vezes que eu fui, duas ou três vezes, eu fui entre 10, entre 8 e 10 horas da noite e voltava, e saía. Agora disse que o bom rolava depois da meia-noite, o melhor, né? Eu sei que era um espaço onde se bebia, fumava, se fazia sexo, se conversava muito, dançava-se. Então, era um espaço político e de diversão e de... Mas era um espaço esclarecedor. Não era... Era uma ação desenvolvida com o objetivo de esclarecer. Inclusive, a quem participava recebia já camisinhas. Né? Ela fazia lá as performances com quem... Né? Havia peça de teatro voltada para as questões das doenças sexualmente transmissíveis, das violências. Então, rolava de tudo um pouco. E aí, quem tinha resistência virava à noite, né? E não havia, como era o nome, cantava muito aquela música A Metamorfose Ambulante, de Raul Seixas. E aí as pessoas usavam a sua criatividade, a sua expressividade, a sua espontaneidade, né? Quem não era saía do armário. E a partir disso, acho que é uma das coisas fundamentais que Nita trouxe e revolucionou, principalmente Camaragibe e o estado todo, mas aqui em Camaragibe, foi encorajar, fortalecer as pessoas homossexuais, seja feminino ou masculino. Né? E ela sempre trabalhou no sentido de botar abaixo a discriminação, das discriminações, os preconceitos, principalmente sobre essa questão sexual, que era tudo embutido. E também fortaleceu no sentido desses jovens, desses e dessas, irem estudar, se capacitar, participar dos movimentos, esclarecer e ganhar autoestima, né? Nita teve um papel muito importante nos primeiros passos da organização do movimento feminista. Sempre com essa pegada descontraída, mas política, ela conseguiu levar para as periferias da Zona Oeste a questão do autoconhecimento do corpo da mulher. Nita participava do teatro chamado Loucas de Pedra Lilás, que era ligado ao SOS Corpo, e trazia as meninas do SOS Corpo, a equipe técnica de lá, para fazer conversas conosco aqui de Camaragibe, com as mulheres dos grupos de Camaragibe, sobre conhecer o corpo, né? Que a gente nem sei como era o nome que a gente dizia. Hoje se chama entender da sexualidade, mas na época, 40 anos atrás, a gente dizia que era para conhecer o corpo da gente, por dentro e por fora. Que quem conhecia o corpo da gente eram os homens, os machos da gente, os namorados, mas a gente mesmo, o autoconhecimento, né? E também como tratar das doenças sexualmente transmissíveis, os remédios que a gente deveria usar e as lutas que as mulheres deveriam começar a enfrentar contra o machismo. Então, quem assessorava nós era o grupo SOS Corpo. E a gente fazia reuniões aqui no Timbi, em Alberto Maia, em outras localidades que havia necessidade e que a gente se articulava para isso. Você está escutando o programa Histórias do Velho Oeste, com a presença de Vera Galvão. No próximo bloco, vamos saber mais sobre como Nita contribuiu com a organização de grupos feministas e LGBT. Fique ligado que já já voltamos. Voltamos com o programa Histórias do Velho Oeste e hoje estamos com Vera Galvão, que nos conta um pouco da história de Josenita Duda, ou Nita de Camaragibe, uma das pioneiras do movimento feminista e LGBT aqui no Recife. Nita sempre esteve conosco nas lutas gloriosas ou ingloriosas, né? Ela sempre se fez presente muito na luta dos movimentos, né, ligados ao movimento feminista e os movimentos LGBTs. Claro que ela se preocupava com todos os excluídos, todos. Né? Ela estava, como ela era livre e desimpedida, Então, uma hora ela estava no MST, nas lutas do MST, no mesmo dia ela estava com as lavadeiras, no outro dia já estava com MMU, que é Movimentos Negros Unificados. Aí na outra semana a gente já sabia que Nita estava viajando para Brasília, delegada. Enfim, ela participava de muita coisa simultaneamente. Mas não esquecia as raízes. Ela rodava o estado todo, às vezes até para fora, São Paulo, Brasília. Mas ela vinha para a base e dizia, e prestava contas a gente. Às vezes a gente até se arretava, porque tinha uma pauta interna. E ela insistia que viajou para tal canto e trouxe tais propostas e tal, e como a gente viabilizar aquelas propostas, porque ela sempre foi uma revolucionária por natureza, né? E aí revolucionária incomodou muita gente. No começo dos anos 90, Nita foi chamada para participar da articulação e movimento homossexual do Recife, conhecida como Amor. No vídeo do coletivo de lésbicas e mulheres bissexuais de Pernambuco, ela fala um pouco desse convite. É, o Amor surge na Várzea, né, onde eu fui convidada para ser coordenadora, porque os meninos disseram que queriam uma mulher, é importante ter uma mulher. Porque tinha alguns grupos que eram mais homens, né, masculino, e não havia mulheres. Então, como eu já falava nas reuniões sobre os direitos humanos como um todo, né, me convidaram, né? Então eu aceitei o convite, a gente começou a fazer reuniões, a ler, né, a ter mais sobre a questão. Quando chegou a Constituição mesmo, a gente já foi em cima de representatividade, então a gente discutiu, né? A gente foi um Amor, a articulação do movimento homossexual e a área metropolitana, porque primeiro era só no Recife, a gente ampliou para a área metropolitana. Porque como eu moro em Camaragibe, e desde aquela época, me desligaram do Amor, e um tempo depois a gente começou a articular esse grupo de mulheres. Porque o Amor é misto, né? Tanto tem feminino, masculino, não é só de mulheres. Sentindo a necessidade de uma organização mais focada nos direitos das mulheres, em especial das mulheres lésbicas, Nita fundou a Associação de Mulheres Entendidas, a AMI. Em um vídeo do programa Pé na Rua, ela contou um pouco do porquê da escolha do nome Mulheres Entendidas. Por que entendida? Porque esse tema é o da gente, é o usado popularmente. E a mulher entendida, além dela ser lésbica, ela entende de lei, de direitos, ela entende disso, de reivindicar. A gente trabalha a cidadania da mulher como direitos humanos, a questão dos direitos humanos, a cidadania da mulher brasileira mesmo, os direitos das mulheres e os deveres também, que a gente não pode falar só de direitos, né? Fala de deveres também. A saúde, a educação, incentiva de novo as mulheres a voltar a estudar. A gente trabalha com mulheres lésbicas da periferia, né? E a gente tem um incentivo muito para que voltem a estudar ou então faça curso de computação, mas que hoje em dia não pode ficar sem estudar. Em Camaragibe, fundou junto à Vera e outras companheiras do Partido dos Trabalhadores a creche comunitária Vivendo e Aprendendo. 34 anos depois, a instituição ainda continua ativa, só mudou de creche para centro comunitário. Com toda essa história e conhecedora como era das bandas de Camaragibe, foi uma das primeiras agentes comunitárias de saúde do município. Ela entrou assim que foi implantado o primeiro programa Agente Comunitário de Saúde, que foi, eu acho que no ano de 1996, 97. Foi quando surgiu o SUS, surgiu essas coisas e tinha a implantação dos postos de saúde da família, né, nas comunidades. E implantou aqui em todas as localidades, fez a seleção, e ela foi uma das selecionadas para ser agente de saúde comunitária. E certamente ela passou muito bem passada, porque ela já... Tanto era uma mulher muito esclarecida, ela tinha o segundo grau completo, mas era porque ela vivia muito, ela lia muito, então não foi difícil, certamente, ela ter passado. Ela não entendia que ela era gestão também. Que o agente comunitário recebe do gestor para escutar a comunidade, né? Aí ela tomava as dores da comunidade e vinha direto para o prefeito já estourar a bomba, o secretário de saúde e tudo mais. E aí, que não Ai que dissesse não para os pedidos da comunidade, que ela fazia um rebuço bem triste. E deve ter havido muitos conflitos, né? A ponto de devem ter chamado muita atenção dela. Ah, eu creio que sim, que ela deve ter recebido muita pressão pelo jeito de irreverente que ela era, irreverente. Até que eu não sei exatamente quais foram as causas, foram retiraram ela. Após ser exonerada, ela continuou prestando serviços à comunidade, em especial preocupada com a saúde e os direitos das mulheres lésbicas e prostitutas da região. Os projetos que passaram por outra formatação, que ela mandava projeto e era aprovado pelo Ministério da Saúde. Ela, na casa dela, recebia um quantitativo significativo de camisinhas e de gel para ela distribuir nos puteiros, que ainda tinha muito cabarés, as casinhas das prostitutas, né? Os cabarés, ali bem perto da casa dela. Até aqui, no final da rua, ainda tinha. E ela saía à noite, não era mais agente da prefeitura, era como... Ela continuou sendo agente comunitária de saúde, só que individual, anônima e voluntária. Ela passava nos cabarés e entregava as camisinhas para as mulheres, para os homens, para as donas dos cabarés. E chamava as prostitutas para participar dos cursos que... Aí já tinha construído a sede, que era na casa dela, em frente à casa dela. Ela fez um galpão bem grande. É como se fosse um kitnet, mas grande, com banheiro, cozinha e tal, para reuniões. E lá também ela conseguia muitos projetos através do SOS, tanto projetos pequenos como projetos maiores. Aí fazia cursos profissionalizantes do que a comunidade pedia, de pães, de massas, de sabão, sabonetes, chocolates, de hidráulica, essas coisas que havia necessidade, ela levava e chamava o pessoal, inclusive as meninas que trabalhavam como profissionais de sexo. Né? Nita era uma mulher brincalhona, tiradora de onda, com a língua afiada. Assim como era, não tolerava os fundamentalismos. Brincalhona, tiradora de onda, era... mas com muito respeito, ela era muito respeitosa, muito, muito, muito, muito, muito. Outra coisa, ela não era de fazer fuxico, não era de estar levando. Se você contasse seu caso, seja lá o que for, principalmente caso íntimo, ela dizia, eu não sou hipócrita. E também, quando ela queria inflamar, somente com os evangélicos, e ela chegava numa parada de ônibus. Aí estava lá umas duas ou três evangélicas esperando o ônibus. Aí ela chegava bem perto. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, né? Faz tempo. Aí ela tirava a conversa. Faz tempo que a senhora está aqui, vocês estão aqui, está esperando o ônibus. Aí a mulher respondia. Daqui a pouco ela... Ai, vocês gozaram essa noite? As mulheres saíam com a mulher... Mudava até de parada de ouro. Sai daqui, Satanás. Aí ele, oxente, o que foi que eu falei? Eu falei alguma coisa aí? Vocês não sabem o que é gozo, não? Ah, pois eu gozei, eu comprei um chocolate, comi deliciosamente o chocolate devagar. Pra mim isso é gozo. Entendeu? Chupei um abacaxi. Aí ela já tirava... Mas já fez o estrago, já tinha feito o estrago. Pouco antes de seu falecimento, Nita teve sua homenagem em vida. Em 2019, ela foi a homenageada da segunda Mostra Periférica de Cinema realizada no Cine Teatro Bianou, em Camaragibe. Pouco tempo depois, no final de fevereiro de 2020, Nita fez sua passagem. Muita gente participou da despedida dessa incansável lutadora. Durante o velório, várias pessoas deram depoimentos sobre a vida dela. O que foi mais emocionante foi uma das meninas que eram profissionais do sexo aqui em Camaragibe. E ela estava presente. Aí, ela estava até cirurgiada, não fazia nem um mês que ela tinha tirado um seio, de câncer no seio, e ela fez questão de vir para o enterro de Nita, chorava copiosamente, pediu a palavra. Aí nisso fez um depoimento muito interessante que Nita contribuiu para que ela se tornasse uma cidadã, né? Que antes ela era profissional do sexo como profissão e agora ela continua sendo profissional do sexo como opção, porque através dos cursos, dos movimentos, dos encontros, as capacitações, capacitou-a para ser uma empreendedora. Então ela conseguiu montar um barzinho, um restaurantezinho, fazer cursos e envolveu a família dela toda. Então, no depoimento que ela deu, deixou claro que foi a partir de Nita que abriu os horizontes, o universo, os entendimentos. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. O título da poesia é A Metamorfósica. Diz assim: nossa Nita, nossa Jô, nossa Manga Rosa, nossa Bolofote, nossa doida de Alberto Maia, nossa lésbica assumida, nossa guerreira generosa, nossa humanista militante, nossa multicolorida arco-íris, nossa controversa, polêmica contestadora, argumentativa, nossa verdadeira cristã, despojada, coerente, afoita, impulsiva. Não guardava mágoas, não gostava de fofocas, sabia pedir sempre perdão, não tolerava injustiças nem hipocrisias. Incomodava pra cacete, mas deixava sua inquietação para reflexão. Agora és borboleta, és nuvem, és santa. Para mim, continuarás sendo minha bruxa inspiradora, minha mana, minha amiga camarada. Axé, Senhora Liberdade. Vera Galvão, 2 de 3 de 2020. É isso, querida e querido ouvinte. Nosso programa está chegando ao fim. Esperamos que a história de Nita sirva como farol para continuarmos lutando por um mundo mais justo e diverso. Agradecemos muito a Vera Galvão pelo seu tempo e disposição para nos contar um pouco sobre sua relação e história compartilhada junto a Josenita Duda. Se você perdeu algum de nossos programas, vem conferir essas e outras histórias do Velho Oeste no blog da Aconchego. radioaconchego.milharal.org. E toda semana, pelas ondas do rádio, uma nova história. Anota aí os horários também. Sábado, 1h30 da tarde, na Freicaneca, 101.5 FM. E domingo, ao meio-dia, na Rádio Comunitária Aconchego, direto da própria Zona Oeste. Na Aconchego, temos também reprise nas quartas, às 5 da tarde. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato com a gente através do número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego. Os integrantes da equipe são Alessandro Andrade, Diego Rodrigues, Gus Cabreira, Márcia Rezende, Priscila Oliveira e Saci Pererê. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.